Bahia, Saúde Salvador, aqui é o Azul Alfa, Yankee Lima. Alfa, Yankee Lima, bom dia, prossiga. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Autorizado, reporta no término. Reportar ao término, Alfa e Equilima. Bom dia, senhor, identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Ajuste ao padrão, o nosso... Salvador, Bahia, Rio 5973, informação Delta. Rio 5973, bom dia, sua identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada maré. Autorizado até 150, com a informação Delta. Desça o 050, vigilância, chegada maré. Chegada maré para o 050, 973. Controle Salvador, Rio 5973. Prossiga. Autoridade de guarda direto, Jonathan. Aguarde. Dona, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro 1013, Rio 5973. Tranquilo, Bruno Dona, para 2 mil pés, com ajuste de padrão 973. 0, 6, 12, 0, vigilância, chegada bom. Decoração 40 central para o localizador, mantenha proa 060. Proa 060, reporte estabilizado. Moçada 3, entendeu? Proa esquerda, proa direita 060 para final do procedimento. Afirmando para o Rio 5973. Afirmativo, proa 060, reporte estabilizado em LS X-Ray 5973. 7-3, Rio 5973. Voa no 995, vai ter um radar para sequenciamento, proa direita, proa 220, direita, proa 220, limite dessa proa é o curso localizador, aguardando a última proa para interceptar o curso. 220, limite do localizador, limitando 4000, voa no 995. 4000, reposto, opção 03, obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Alfredo Lima. Salvador, muito bom. Eu vou 1804, cruza nível 200 para 1. 4, ação identificação, decimal 0, 0, quilômetro, chegada bom. É, está entregando, confirmando, chegada 9-0? 0-5-0. 0-5-0. Ok, vou 1-8-0-4. Vou correção, tá? 3-5-7, desça 4 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Desça 4 mil, 1003, desça 3-5-1-3. 995-3000, reação da escada 2009. 995. Escada 2003000, bom, 1-9-9-5. Afirmativo, reduz 1-8-0-9 para o posto localizador, cuja esquerda para o 1-8-0, reposto estabilizado. Esquerda 1-8-0, reposto estabilizado. Bom, 9-9-5. Localizador, voo 993. 995, prossegue na descida no glide para completar o IADS X-Play, está seguindo o Black 767 da Rio. Sua posição de 12 horas, 5 milhas. Sim, eu vou 995. E o 5973 chama a torre 1-8, decimal 95. 1-9-9-5, torre 1-8, decimal 95, um outro. 2-9-5, voo 995, obrigado. 3, o INS baixado, retramado com o campo à vista. Torre 5973. Bom dia, tráfego já avistado, está livre o pouso, na 1-0. O vento é norte, com 4 nós. É 3 pouso, pistão a 0 Rio, 5973. Desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Desça 2000, reportando estabilizado no LCS, perdão, no 0357. Por 804, desce 4000 pés, ajuste padrão. Salvador, bom dia, o voo 1995. Bom dia, voo 1995, aguarde em pista livre. O céu número 2 segue um 767 da Rio, tráfego número 1 para o pouso. Aguarde autorização, ajuste padrão. Sente aguardando, voo 995. Rio 5973 no solo 37, libere à direita, chame o solo 219. 219, bom dia. Pouso 995 está autorizado, pouso no 10, o vento do 020 graus, 4 nós. Autorizado, pouso no 995. Dia táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, atentor, sinalizador. Alfa, Kilo, observando, macho, Rio, 5 graus, 73. No 8, decimal, 95, bom pouso. 295, 357, 304, desça 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Desce 2000 pés, autorizada final ILS X-Ray, reporte estabilizado, com 1804. Dia, 607, ativa identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1013. Salvador, muito bom dia, Tan 35 no 7, passou em dia Serra, estabilizado. Tan 3517, aguarde autorização de pouso, o ajuste é padrão. 3013, aguardando o pouso livre, da 3517. Gol no 995 no solo aos 39, libere à direita e chame o solo 1219. Liberou, 1219. No 995, táxi via Alfa, Juliette, portão 110. Alfa, Juliette, para 110. Alfa. B517, pouso autorizado na 110, vento 020 graus, 4 nós. Tem porte de vista molhada? Santa 517? Negativo. 71, informação Delta. Santa 3171, informação em curso ECO, ajuste 1013, Guarulhos 360, copia. Afirmo, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêssego 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5-0-3-5 no transponder. Gente, o 360 foi autorizado para Guarulhos, decolando da pista 10 com curva direita, da AEL, Leda, Bridge, recepcionando o Pêssego 1-6, após sair conforme a rota do plano. O controle opera em 19-8, transponder 5035. O TAN 3171 está no portão 6. TAN 3171 correto, portão 612, chama pronto para o chuveiro de ensinamento. Portará 3171. TAN 3517 no solo aos 42, chame o solo 129 ao livrar. 129 livrou, TAN 3517, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, TAN 3597, TAN 3597, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, portão 04, TAN 3597. Salvador, muito bom dia, gol no 804, estabilidade LS, estou no 0, ainda 9. Gol no 804, bom dia, avistado, está livre o pouso, 1-0, o vento é 30 graus com 3 nós, gol no 804. Gente, livre pouso, estou no 0, gol 1-804. Rápido, 670, 25, 75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0